Muito bem, meus caros, boa noite. Vamos dar início à nossa quinta aula. Né? E hoje nós vamos falar sobre o ensaio do Edmund Wilson. Né? Mas antes de nós começarmos a falar sobre o ensaio do Edmund Wilson, é preciso fazer uma breve introdução, uma rápida introdução de cunho meramente didático, né? Sobre os limites, sobre os tênues limites, né? Que separam três gêneros literários que são importantes para nós. Nesta aula, que são a autobiografia, as memórias e os diários. São gêneros literários que não são muito praticados no Brasil. Nós não temos, infelizmente, muitas autobiografias. Não temos também muitos diários dos nossos escritores, dos nossos pensadores. Né? Temos aí, por exemplo, o Minha Formação, do Nabucco, né? E outros, mas não é um hábito, né? Da nossa cultura ainda, né? Infelizmente, se escrever uma autobiografia, ou deixar um livro de memórias, né? Ou fazer um diário. Né? É uma pena, porque são hábitos que demonstram grande cultura. Né? Como também não temos o hábito de deixar, e esse hábito, a tendência é cada vez desaparecer, né? Desaparecer completamente, que é o de escrever cartas, né? E depois coletar essas cartas em volumes. Nós não temos nem mesmo o hábito de publicar correspondências, né? Nem mesmo dos nossos autores, dos nossos principais autores. Né? Eu acho que se chegou a uma edição definitiva das cartas do Machado, por exemplo, há pouco tempo, né? Há poucos anos. Enfim. Mas o importante hoje é dizer isso, quer dizer, esses gêneros, né, a autobiografia, as memórias e o diário, eles são gêneros que têm limites muito tênues, né? E todos, no fundo, tratam da mesma coisa, quer dizer, todos tratam daquilo que nós poderíamos chamar de um extravasamento do eu. São formas de extravasamento. A autobiografia supõe um relato objetivo, né, e o mais completo possível de uma vida, de uma existência. As memórias implicariam, digamos assim, a reestruturação pormenorizada, não só da própria existência, né, mas das pessoas que circundaram o narrador, né, dos fatos que aconteceram e dos quais ele participou, direta ou indiretamente. Né. E o diário, por fim, é um registro cotidiano, né, de pensamentos, né, de sentimentos, de fatos que foram vivenciados. Né? Então, percebo que assim, essas definições, essa é uma definição, são separações meramente didáticas. Né? São gêneros que estão aí muito próximos uns dos outros, mas nós temos que fazer esta breve introdução para podermos situar melhor o ensaio do Edmund Wilson. E a grande questão que se coloca nesse gênero, além do fato deles se interpenetrarem, né, digamos, e esse fato, evidentemente, é transplantado para o ensaio, né, quando o ensaio é escrito, né, de uma maneira memorialística, de uma maneira autobiográfica. O grande fato é se perguntar o quanto essas narrativas podem inspirar a confiança do leitor. Né? Nós vimos um pouco desse problema quando nós analisamos o texto do Montaigne. Tá? Quer dizer, vimos o problema da falta de convencimento, o problema das incoerências do Montaigne, como tudo aquilo atrapalhava a nossa relação com o texto e criava um clima de insegurança para o leitor. Né? Mas vejam, esta é uma questão que, de certa forma, ela sempre está presente, né? Em níveis maiores ou menores. Né? Nós nunca saberemos, na verdade, quanto efetivamente o escritor distorceu a sua própria imagem, né, ou distorceu os fatos. Né? Quer dizer, quanto de narcisismo há nos seus relatos. E eu acho que cada vez mais se coloca um outro problema. Quer dizer, não é só um problema... É um problema de conteúdo, mas que cada vez mais se coloca sob o prisma da forma. Tá? Nós estamos numa época em que se dá muita importância, né, à forma literária. Né? Nós criamos esse hábito ele é difundido, não é, constantemente, e se privilegia em determinados grupos a forma sobre o conteúdo. Né? Não que eu concorde com esse tipo de escolha, de opção, mas é um fato, é uma realidade. Então, uma outra questão que também precisa se colocar é, quer dizer, quanto o autor, para obedecer um determinado estilo, para obedecer a uma determinada forma literária, quanto ele altera no seu conteúdo, quanto ele altera na sua verdade, digamos. Né? Em que medida ele submete o conteúdo que ele tem para narrar, para relatar, para discutir, né? O quanto ele subordina esse conteúdo à forma literária. Bom, vejam, são perguntas para as quais nós nunca teremos 100% de respostas, né? Jamais. E mesmo as respostas que nós tivermos, elas não serão 100% convincentes. Né? Percebam, mesmo uma minuciosa biografia, muito bem escrita, muito bem documentada, né, ela pode elucidar vários pontos, né? ela pode esclarecer, ela pode aclarar este ou aquele ponto. Mas mesmo a biografia, há um momento em que ela escapa ao factual, né? Há um momento em que ela escapa ao documental. E quando isso acontece, o que ocorre? Ocorre uma interpretação, quer dizer, o biógrafo faz a sua interpretação do fato, a sua interpretação do momento histórico, ou da decisão, ou da característica, da personalidade do autor. Não é? Então, mesmo uma biografia está sujeita a ser tendenciosa. Não é? Muitas vezes não é nem uma questão de fazer isso de maneira proposital, né? O que também pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Né? Mas é uma questão também de índole, né? É uma questão de personalidade, uma questão, enfim, de idiosincrasias e tudo mais. Né? Veja, aqui no Brasil, há alguns anos, por exemplo, foi publicada uma biografia do Edmundo Wilson, né? Em que o autor, eu acho que até tenho ela aqui, esta biografia aqui, né? Do Jeffrey Meyers, né? Edmundo Wilson, né? publicado pela Civilização Brasileira em 1997. Né? Este autor, ele é uma alentada biografia sobre Edmundo Wilson, tem coisas muito interessantes, mas quando ele chega no momento de que ele analisa, ele comenta aí em um ou dois parágrafos este ensaio que nós vamos estudar hoje. Né? Quando chega nesse trecho, os comentários que ele faz são comentários extremamente superficiais e, na minha opinião, tendenciosos. Ele tenta desvirtuar o sentido do ensaio em benefício da tese que ele desenvolve no conjunto da biografia. Né? Não vamos entrar nesses detalhes agora, inclusive porque não é nem o nosso objetivo aqui. Mas, enfim, apenas para mostrar a vocês que as coisas não são simples, né? Quando nós saímos do campo da ficção. Nós temos a impressão que, bom, se não é ficção, então é tudo verdade. Né? É o sentimento primário, digamos, que o senso comum tem. Né? Mas a verdade não é essa. Né? A verdade é exatamente o contrário. Quando nós saímos da ficção, onde nós não temos a preocupação, ou pelo menos não devemos ter a preocupação, de saber se aquilo que nós estamos vendo é verdade ou mentira, né? Quando nós enveredamos para um relato autobiográfico, para as memórias, para o diário, nós ficamos perdidos. Quer dizer, dificilmente podemos saber 100% o que é verdade e o que não é. E o ensaio do Edmundo Wilson, é claro, coloca para nós essas dúvidas. Né? Nós não vamos nos ater a essa questão, porque não é a questão central no ensaio. Não é? Mas é importante que nós percebamos isto, quer dizer, de que maneira o Edmundo Wilson trabalha o gênero memorialístico. Não é? Isto é o mais importante para nós hoje. Quer dizer, entendermos como ele trabalha com o texto, como ele trabalha com o gênero memorialístico, em benefício do objetivo central dele. Vejam, se vocês já leram o ensaio, espero que vocês tenham lido, se não leram, espero que leiam, né? Vocês verão que o Wilson faz uma recuperação de parte da história familiar dele, né? Se concentrando principalmente nas figuras do pai e da mãe, mas é uma reconstrução que não é rígida, não é uma reconstrução, sequer obedece a uma ordem cronológica precisa. Né? Quer dizer, em alguns trechos ele vai e volta no tempo. Né? E dentro dessa recuperação de fato, e dessas duas personalidades que são marcantes na sua formação. Né? À medida em que ele vai fazendo essa recuperação, nós então vemos, o ensaio vai mostrando como vai surgindo a própria personalidade de Deus. Né? É como se nós olhássemos, lendo o ensaio, como se nós olhássemos para os pais Edmund Wilson, para aquilo que ele conta sobre os pais, e eles fossem transparentes. Né? Então, através do pai e da mãe, nós vemos, né, por trás da figura deles, a figura do próprio Edmund Wilson, que vai, então, lentamente se construir. Né? Além disso, que é um ponto importante que nós temos que prestar atenção, há uma outra questão. Ele consegue falar dos pais, né, e consegue fazer isso abandonando qualquer tom apologético, digamos. Né, ele não endeusa os familiares, né, mas também não cai no extremo oposto, quer dizer, de considerá-los, de mostrar apenas aquilo que ele considera os seus defeitos, né, ou os seus erros, as suas falhas, né, como pais ou na vida social deles. Né. Ao contrário, o Edmund Wilson busca constantemente um tom de equilíbrio. Ele faz elogios, né, ele justifica muitas vezes o comportamento dos pais, mas sem enaltecer, né? Sem enaltecer nenhum dos dois. Talvez ele tenha aí uma tendência a falar um pouco melhor do pai, né? Mas porque o pai era uma figura pública, então é normal que ele tivesse mais o que falar. Né? Mas realmente não há enaltecimento, não há exagero, né? O Wilson tenta fazer, pelo menos é a impressão que ele nos passa, ele tenta fazer uma análise ponderada. Né? Ele busca um tom acertado, um tom equilibrado, deixando de lado as paixões, né? Mas falando sobre as crises, sobre os desentendimentos, sobre os problemas familiares, né? Quer dizer, sem receio de tocar em problemas, muitas vezes, gravíssimos. Né? Um deles, inclusive, nós vamos ler um trecho. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, acontece como eu disse a vocês. Quer dizer, nós olhamos para a figura dos pais e por trás deles começa a surgir, então, a figura do Wilson. Né? Mas é uma figura fragmentada, digamos. Né? O Wilson vai como que à medida em que ele narra a história do pai e da mãe, ele vai como que também tentando descobrir, né, o seu próprio eu. Né? Vejam, ele não está preocupado em fazer uma autobiografia. Né? Não é essa a preocupação. Né? Mas ele quer apenas reconstruir o eixo da sua vida. Ele quer reconstruir parcela importante da sua formação pessoal. Essa é a impressão que nós temos. E da sua formação emocional e da sua formação moral, inclusive. Né? Ele não diz isso explicitamente. Né? Mas é isto que nós vamos reunindo. À medida que a gente vai lendo, nós vamos pegando essas informações e esses apontamentos que ele faz sobre o seu próprio comportamento em relação ao pai e à mãe. E nós percebemos, então, que as questões familiares, elas estão ali como elementos acessórios. Quer dizer, na verdade, elas estão ali para iluminar, para esclarecer a vida e as escolhas do próprio Wilson. É como se ele estivesse num momento da sua vida, num momento de inflexão. Né? Aliás, essa é a ideia, a impressão que passa desde o início do ensaio. Né? Logo no primeiro parágrafo, nós vamos ver, ele deixa isso bem claro. Quer dizer, ele está num momento de mudança. Né? Então, percebam que aquilo que poderia ser a ideia inicial que um leitor tem, né, ao ler o ensaio, na verdade, não é a ideia correta. Num primeiro momento, nós temos a impressão de que nós estamos lendo um ensaio de memórias e que a história do pai e da mãe é o eixo do texto, né? É o eixo da narrativa, é o eixo do ensaio. Mas não é verdade. Na verdade, essa impressão, que pode ser a impressão dominante de uma primeira leitura, ela é falsa. Na verdade, o texto é sobre o próprio Edmundo, né? Sobre a formação do seu eu. Um eu, então, que vai se moldando, que vai se formando, né, no contato com a comunidade, com a família, com o pai, com a mãe, né, com outros parentes. Né. E ele recupera, então, ele faz um exercício de memória e vai recuperar tudo isso exatamente para encontrar o seu eu naquele momento em que ele está escrevendo. Que é quando ele tem 61 anos. Então, na verdade, quer dizer, o que se constrói nesse texto, né, o que se elabora, é a visão de um homem sobre como essas influências todas formaram o seu próprio eu e sobre o estado em que esse eu se encontra naquele momento, no momento em que ele está escrevendo. Então, ainda que se fale do passado, quer dizer, na verdade, o que o Edmund Wilson pretende é explicar o presente. Exercitar a memória, né, quer dizer, relembrar o passado, neste caso, é a forma que ele encontrou para refletir sobre o seu presente, né? Sobre as escolhas que o levaram até onde ele está. Né? Quem é ele? Quem é ele quando ele chega aos 60 anos? Né? Como ele chegou a ser o que é? Né? E o que ele é, efetivamente, aos 60 anos? Quer dizer, essas são as questões centrais. Quer dizer, esclarecer a si mesmo. Né? Na verdade, o Wilson está dialogando consigo mesmo. Né? Está dialogando com o seu eu, que está continuamente em crescimento. Né? Está continuamente se modificando. Né? Bom, mas vamos começar a ler o ensaio e depois nós vamos... Não vamos ler tudo, porque é um ensaio muito longo, né? Mas vamos ler alguns trechos que eu considero que são importantes. Né? Bem, o Edmund Wilson, ele escreve este ensaio mais ou menos uns 16 anos antes de morrer. Ele ia falecer em 1972, e quando ele entra então na casa dos 60, ele escreve este ensaio. Então, o autor aos 60. Nestes últimos tempos, venho me sentindo, enquanto americano, como alguém mais ou menos do século XVIII, ou, seja como for, de não muito depois dos primórdios do século XIX. Não guio o carro e até me desagrada esse modo de viajar. Não consegui ir além da bicicleta. Não suporto rádio, embora ouça regularmente fonógrafo, que me dá exatamente a música que quero no momento exato em que a quero, o que não acontece com o rádio. Raramente assisto a programas de televisão e quase nunca vou ao cinema, palavra que ainda detesto, como da primeira vez em que a ouvi. Deixei de procurar saber em primeira mão o que está acontecendo nos Estados Unidos. E meus movimentos obedecem sempre a uma cadência regular, que me possibilita evitar coisas que me incomodem ou aborrecem. Bom, nós temos aqui um começo algo melancólico, né? Há um nítido mal-estar, né, em relação ao mundo, em relação às coisas, né, em relação ao seu país natal. Né. Há, inclusive, nostalgia. Né. É o relato de um homem inadaptado. Né. Um homem que vê o mundo se modificar rapidamente, mas que não consegue se adequar, né, a essa nova realidade. E esse trecho que termina com uma expressão muito interessante, que é esta expressão que ele usa, de que os seus movimentos obedecem sempre a uma cadência regular, né, que lhe possibilita evitar coisas que o incomodam ou aborrecem, né. Isto é muito interessante. Por quê? Porque mostra exatamente como ele se comporta em relação a um mundo que se acelera. Né? Quer dizer, um mundo em que as coisas ganham velocidade, em que as informações chegam mais rápido, em que as pessoas se comunicam com mais agilidade. Né? Enfim, é um homem ainda apegado, né, a um país... mais antigo do que aquele em que ele está vivendo hoje. Vivo a maior parte do tempo em duas antiquadas cidades do interior, Wellfleet, Massachusetts, e Talcottville, em Nova York, com visitas de dias, semanas ou meses às cidades de Nova York e Boston, para rever velhos amigos e tratar de negócios, e com excursões ocasionais a Washington, Charlottesville e Princeton. Não quero mais aborrecer-me com a espécie de conflitos contemporâneos que eu outrora buscava analisar. Não faço empenho algum de manter-me em dia com os autores americanos mais jovens e espero tão só ter tempo bastante para conhecer alguns dos clássicos que nunca li. A caturrice dos velhos se avizinha confortadoramente. Bem, é um homem decepcionado, né, com o seu país, e um homem cansado. Né. Mas é um homem também, e isto é muito interessante, que de fato está num momento de inflexão da sua vida. Porque o Edmund Wilson, e quem mostra isso muito bem é o Paul Johnson, no ensaio que ele tem no livro Os Intelectuais. Né? Ele tem um ensaio muito bom sobre o Edmund Wilson. E ele mostra muito, muito bem isso, como o Wilson vai modificando a sua personalidade, né? Como ele vai se libertando de uma visão de esquerda da vida, e vai gradativamente, então, tornando-se mais conservador. Né? Ele, inclusive, mostra isso um pouco aqui. Né? Ele diz claramente que ele sempre foi democrata, enquanto o pai sempre foi republicano. Né? Ele lia livros socialistas, né? ele conta aqui, inclusive. E depois que o pai morreu, então, ele lentamente começou a perceber certas coisas que o pai dizia, mas que ele recusava, né? ele não aceitava. E de fato, o Johnson mostra bem, quer dizer, como esta maneira de encarar a realidade, a história, foi se modificando. Como é que o Wilson foi evoluindo, como ele foi mudando de opinião. E este ensaio é escrito nesse momento, num momento de inflexão. Ele está cansado das coisas, ele está cansado de acompanhar toda a movimentação política, enfim, todas essas questões sempre foram importantes, tornam-se menores. E percebam que ele narra de uma maneira muito tranquila, quer dizer, ele não está procurando aqui fazer literatura, né? Quer dizer, ele não tem a preocupação de escrever bonito, ele não fica procurando a imagem ideal, né? Enfim, ele simplesmente conta com naturalidade, né? Aquilo que se passa dentro dele nesse momento, aquilo que ele está experimentando. É claro que, para chegar a um texto com tal naturalidade, ele deve ter tido um bom trabalho, né? Desbastar o texto, reescrevendo, né? Até chegar nesta forma ideal. Mas, de fato, ele alcançou. E termina o parágrafo com uma imagem, uma ironia muito interessante, né? Quer dizer, a caturrice dos velhos se avizinha confortadoramente. Quer dizer, ele quer voltar, então, ele quer ler os clássicos, as coisas velhas, né? E então esse mau humor que as coisas velhas têm, né? E o mau humor dele próprio, fica evidente aqui neste primeiro parágrafo, estão muito próximos. E o melhor que ele tem a fazer é, de fato, compartilhar desse suposto mau humor dos clássicos. É uma imagem muito irônica, muito interessante. Né? A vida nos Estados Unidos está muito sujeita a rupturas e frustrações, a colapsos catastróficos e esgotamentos graduais. Dá a impressão que ele está falando do Brasil. Né? Nós aqui também temos uma vida absolutamente irregular. Né? As nossas instituições ainda são muito frágeis, quer dizer, nós nunca sabemos o que vai acontecer com o país no dia seguinte. Né? Nós sempre temos surpresas. Né? As leis estão sempre mudando. Né? Quer dizer, esta insegurança é uma insegurança que nós conhecemos muito bem. Né? Por vezes me senti ameaçado, quando mais moço, por um destino assim. Agora, porém, no meu 61º ano, verifico que uma das coisas que mais me alegram é o senso da minha continuidade. Então, vejam, isto é muito importante. Este senso da própria continuidade é o elemento que vai perpassar todo o ensaio. Como eu disse a vocês, por que ele recupera as suas memórias do pai e da mãe? Exatamente para encontrar esse eixo de continuidade que é o que dá sentido à própria vida. E é o que dá sentido à vida de todos nós. Ainda que muitas vezes os mais jovens não percebam isso, né? Mas à medida que nós vamos envelhecendo, isso se torna muito claro. Não há sentido para a vida do homem fora dessa linha de continuidade. As tradições, o passado, ainda que nós tenhamos rompido com muitas delas, né? Ainda que nós tenhamos rompido com hábitos velhos ou que nós consideremos ultrapassados, né? Ainda que isto seja verdade, quer dizer, não há como escapar. O nosso não ou o nosso sim, aquilo que nos antecedeu, é uma forma de continuidade. Né? Em certos momentos, parece-me algo extraordinário eu ainda estar aqui, sentado no campo, tendo sido criado em casas do interior. Desculpe, eu li errado, sim, a pontuação é outra. Em certos momentos, parece-me algo extraordinário eu ainda estar aqui sentado no campo. Tendo sido criado em casas do interior, volto sempre, após temporadas na cidade, outra vez ao campo, cercado dos livros, de minha meninice e da mobília que pertenceu aos meus pais. Avisto, no alto das estantes de livros, entre meus outros animais e meus deuses mexicanos, uma reprodução de gesso de uma gárgula que comprei em Notre-Dame aos 13 anos de idade. E um pássaro amarelo de pano empalhado, esmeradamente bordado com contas azuis e laranja, que um primo e eu compramos há muitos anos, de uma índia, numa excursão em barco a vapor pelo rio São Lourenço acima, como presente para nossa avó Kimba, que nos deu gosto ao achá-lo engraçado e ao pendurá-lo no bico de gás do seu quarto de dormir, a que estava então confinado. O pássaro segurava um cacho de cerejas, também adornado de contas, e uma das cerejas se perdeu. A gárgula, por sua vez, perdeu parte de uma asa. Mas me tranquiliza e até surpreende ver que estão aqui comigo, e saber que, através de todas as minhas experiências, diferentes interesses, diferentes mulheres, diferentes lares, ainda me posso reconhecer como realmente o mesmo indivíduo que subiu a escada em espiral de Notre-Dame e fez aquele passeio pelas mil vidas. Então, percebam que aquilo que eu venho dizendo a vocês desde o início da aula se torna muito mais claro aqui. Quer dizer, ele se alegra e se surpreende com o fato de coisas tão antigas, ao mesmo tempo tão frágeis, estarem ali ainda com ele, né, e serem importantes para ele. Então, de fato, ele busca este eixo de continuidade. Né. E o ensaio todo vai ser isso. Vai ser esta procura, né, quer dizer, vai ser este lançar os olhos sobre o passado, em busca do seu próprio eu. Não apenas do seu eu quando criança ou quando jovem, não, mas desses elementos imutáveis, digamos, né? Esses elementos imutáveis que permaneceram com o passar do tempo, né, que fazem parte inseparável da sua personalidade, e que continuam sendo importantes para ele. Então, mais uma vez, quer dizer, eu peço a vocês que prestem atenção na linguagem que ele utiliza. É uma linguagem muito tranquila, né? É uma linguagem sem muitos adornos, né? Não há uma retórica exagerada. Ele escreve com absoluta simplicidade. Né? Vamos só dar uma lidinha aqui no final da página 315. Tem um pequeno trecho que eu quero ler com vocês também. Né? Bom, ele está falando sobre a cidadezinha, né, onde ele cresceu, né, Talcottville. Ele dizia que era insípida para nós. Né, a cidade era insípida quando eles eram jovens. Né, nós queríamos circular. No entanto, eu às vezes vinha aqui sozinho, quando não achava nada melhor para fazer, e passava semanas de leitura ininterrupta, e dava longos passeios, ou nadava no rio todas as tardes. Sempre tive a maior consideração pelos meus parentes do condado de Lewis. Cresci em Redbank, Nova Jersey, numa cidade que distava 4 milhas do oceano, numa época em que, no geral, a costa de Jersey era estação de veraneio de ricaços de segunda. E fiz meus preparatórios para a universidade em Pottstown, em meio às usinas de aço da Pensilvânia. Eu sabia que a gente do condado de Lewis, com suas granjas de laticínios e seus vastos tratados de terra, seus vastos tratos de terra nos contrafortes dos Adirondacks, tinha uma dignidade e uma autoconfiança que faltavam a muitos americanos. Fortalecido por essa região e sua gente, aprendi a resistir a patranhas e distrações. E hoje, após ter visto o mundo, já não as acho insípidas. Então, percebam, este é um outro dado importante, né, do que é o Edmund Wilson aos 60. Tudo aquilo que ele considerava insípido, né, sem graça, a experiência da vida, né, a experiência do mundo fez com que ele então percebesse que havia ali naquela cidadezinha, né, algo especial. Que aqueles moradores, na sua vida imutável, na sua vida cheia de conservadorismo, de apego às tradições, quer dizer, na verdade, eles tinham uma dignidade e uma autoconfiança, né, que faltam aos outros habitantes, né, ao resto da população norte-americana. Então, é em busca desses valores, né, desses valores imutáveis, que ele está. É dentro desse espírito que ele escreve este ensaio. Né. E ele reconhece que foi exatamente graças a essas influências dessas pessoas que ele cresceu da maneira como ele cresceu, né, conseguindo resistir a patranhas e distrações. E ele conclui, então, que hoje, depois que ele já percorreu o mundo, né, ele percebe que, na verdade, aquilo que lhe parecia insípido na juventude não é nada insípido. Quer dizer, são esses moradores, né, aparentemente sem graça, apegados aos seus valores, são eles que estão certos. São eles que têm a sabedoria do que é a vida. Né? Vejam, nós absolutamente não precisamos concordar ou discordar com isso. Né? O objetivo apenas é perceber quem é de fato esse grande ensaísta, né, esse importante intelectual, aos 60 anos e o que ele pretende com esse ensino. Bem, depois há vários outros trechos. Né? Quer dizer, se vocês leram, vocês vão ver que ele faz uma radiografia interessantíssima de um período da história norte-americana. Ele revisita a história do pai, né? Uma história dramática do tio, né, que morre. O pai acompanhando a morte do irmão, sem poder fazer nada, né, se sentindo completamente inútil, né, depois como tudo isso traumatizou o pai profundamente. E mostra o pai de uma maneira muito equilibrada, como eu disse a vocês. Um homem ético, um homem de grandes valores morais, um brilhante advogado, que alcançou o cargo de procurador-geral do Estado, mas, ao mesmo tempo, um homem frágil, né, em termos emocionais, que morreu muito jovem, né, e passou parte significativa da sua vida entrando e saindo de sanatórios, né, com profundas depressões, com grandes problemas mentais, né, e um republicano convicto, né, mas que no momento em que um governo democrata pede para que ele faça um processo seríssimo para limpar uma cidade da corrupção, né, ele não hesita em nenhum momento e cumpre o seu dever de cidadão, né, mostra também todos os problemas familiares, né, a relação conturbada com do seu pai com sua mãe, que era uma mulher de personalidade completamente diferente, né, de uma mulher, de certa forma, fútil, né, que queria que o Edmundo Wilson fosse um desportista e jamais um intelectual, né. Como ele conviveu com tudo isso, como ele foi monopolizado pela mãe, né, que ele usa essa expressão. E é muito interessante que ele escreva o ensaio com a mesma idade em que o pai faleceu. O pai falece com 61 anos e ele está escrevendo o ensaio exatamente nessa idade. Esse é um outro dado importante. Rever a sua própria vida, a sua formação, com a mesma idade na qual o pai morreu, é uma forma de dizer, eu estou vivo. Eu consegui superar. Inclusive porque ele conta que ele também houve um momento na sua vida em que ele também teve uma crise nervosa. Né? E que muitas pessoas o lembraram de que o seu pai tinha começado a ter todos os problemas mentais que teve, exatamente assim. Então, o ensaio também é, de certa forma, uma peça de resistência, um não, né, contra a insanidade mental, contra a depressão. E ele vai, então, nos mostrando com extrema naturalidade tudo isso, né? E vai entremeando nessas questões familiares as suas próprias mudanças de comportamento, como ele muitas vezes vai abandonando as suas posições radicais para assumir posições mais moderadas, né? Vai compreendendo como o pai pensa, quais são os ideais do pai, né? E o mais incrível é que assim, a impressão que ele nos passa é de alguém que fala com uma abertura incrível, né, sobre os seus próprios problemas familiares. Né. Nós vamos ler aqui um trecho impressionante, né, sobre um momento, né, um flash da vida familiar, em que ele, inclusive, de maneira magnânima, né, ele se isenta de fazer qualquer julgamento, mas não deixa de relatar para o seu leitor esse comportamento terrível. E vejam também que o Edmundo Wilson tem, ele, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que assim, ele constrói parágrafos longuíssimos, são longuíssimos parágrafos, mas em nenhum momento ele perde a coerência e o texto é sempre coeso, né? Quer dizer, a leitura ela flui com extrema naturalidade, né? Porque o parágrafo, apesar de longuíssimo, é muito bem construído, né? Vamos ler mais um trecho. Agora aqui na página 329, né? Isso no alto da página 321. Então ele vem relatando aqui os problemas familiares, né? E ele então começa um novo parágrafo dizendo assim: meu pai pouco se importava com o que ocorria à sua volta. Daí o seu escritório recendendo a álcool, daí o desajeito de nossa casa. Quando, depois de sua morte, dormi algumas vezes em seu quarto, desalentou-me a nudez e frialdade do aposento. Tinha apenas a mobília indispensável e fotografias de minha avó e do meu avô. No entanto, ele gostava de viajar com conforto e dava muita atenção às suas roupas. Alto, bem parecido e bastante vaidoso, ele imaginava-se adorado pelas mulheres. Era, sem dúvida, um homem muito egocêntrico. E quando entrava num de seus períodos neuróticos, fechava-se em alguma prisão interior, onde ficava além de qualquer tipo de comunicação. Então, percebam, é um retrato impressionante. Né? Quer dizer, é preciso muita coragem para, mesmo aos 60 anos, né, você se voltar sobre o seu passado, você se voltar sobre o seu passado, sobre o passado familiar, e descrevê-lo assim, quer dizer, de maneira aparentemente tão fria, tão impessoal. Morreu de pneumonia. Momentos antes de morrer, balbuciou a patética pergunta que nos fazia tão a miúde acerca de moléstias totalmente imaginárias. É porque o pai era um hipocondríaco em alto grau. O que é que o doutor diz do meu estado? Minha mãe deu um pequeno grito. Mas assim que descemos as escadas, assombrou-me ao dizer, sem mais nem menos, agora vou ter uma casa nova. Então, percebo. É preciso muita coragem para contar algo assim. Para falar sobre a própria mãe com tanta frieza, né, e de maneira tão natural. Né. E percebam, ao mesmo tempo não há, pelo menos não é o que eu sinto, quer dizer, não há ódio aqui. Né. É um relato sem paixão. Né. Quer dizer, ele diz que ele se assombrou com aquilo. Mas percebam que é a reação natural de qualquer um. Quer dizer, ele não fica depois tecendo julgamentos sobre a atitude da mãe, né? Julgando a mãe. Mas é preciso muito desprendimento e muita coragem, né, para contar uma atitude tão fútil, né, tão mesquinha, né, tão pequena da própria mãe, poucos segundos depois que o pai falece. Conseguiu logo depois, embora não fosse a que ela havia planejado. Quando vi a casa, convenci-me por completo, pela primeira vez, de quanto meu pai tinha reprimido minha mãe. Mas é o contrário, ele ainda concorda, ele diz, de fato, a mãe vivia num estado de repressão permanente. De repente, tudo à volta dela adquiriu brilho. O mogno e a prata cintilaram. As poltronas tinham um revestimento florido. Havia uma varanda envidraçada cheia de plantas e de luz solar. E grandes pássaros, com insetos alados tremulando em seus bicos, surgiam nas sombras dessa varanda. Fazia-me lembrar a cor e o cheiro da casa de minha avó em Lakewood, tida como uma sobrecarga para meu avô. Mas minha mãe ficou muito triste. Parecia sofrer a perda do marido, como uma espécie de amputação. Recusava-se a passar perto da casa velha, onde ninguém queria morar, e que logo se arruinou. Não quis ouvir falar dela quando fui ver o que lhe tinha acontecido. Então veja, é muito interessante, né? Quer dizer, esta liberdade de narrar, né? esta liberdade de ir em busca do seu próprio eu, né? É algo que raramente se encontra. Ele é capaz de mostrar para nós a personalidade do pai e da mãe de uma forma absolutamente livre. dizer, a mesma mulher que praticamente comemorou a morte do marido, né, porque finalmente poderia ter a casa que ela tanto ansiava, né, as páginas anteriores, este trecho, ele mostra exatamente isso, né, quer dizer, toda a guerra psicológica, né, que a mãe realizou para conseguir ter uma casa sem obter sucesso. Mas percebam, quer dizer, ele nos mostra então esta mulher que poucos segundos depois da morte do marido comemorava porque finalmente ia conseguir ter a casa que ela queria, né? Mas que ao mesmo tempo dava a impressão de ter sido literalmente amputada com a morte do marido. Então, é este equilíbrio, né, de visão, num estilo tão simples de narrar, tão objetivo, né, é realmente impressionante, né? Agora, logo na página seguinte, aqui na página 330, vamos ler mais um trecho que o trecho vai até um pouquinho no início da página 331. A carreira de meu pai tinha tido seu lado trágico. Ele morreu com 61 anos de idade. Eu fora mais afortunado, de certo modo. Estou escrevendo isto aos 62. E, no entanto, ele havia conseguido atravessar com dignidade o período de 1880 a 1920. Embora às custas de uma porta abafada com revestimento de feltro, o pai se fechava num aposento, num quarto forrado de feltro para não entrar barulho. Da falta de companhia congenial, do exílio em sanatórios. Nunca me vi forçado a fazer nada assim tão difícil. Entretanto, minha própria geração nos Estados Unidos não teve uma jornada tão agradável quanto a que esperávamos quando a começamos. Ao repudiar o materialismo e a pedanteria do período em que nascemos, julgávamos que devíamos ter carta branca para remodelar a vida americana e nos divertirmos mais do que os nossos pais. Mas também tivemos as nossas marchas. Muitos dos meus amigos endoideceram ou morreram ou se converteram ao catolicismo romano. E alguns deles estavam entre os mais brilhantes de nós. Dois cometeram um suicídio. Eu mesmo sofri um inesperado colapso entre os 30 e 40 anos. Observaram-me, então, que eu havia alcançado exatamente a idade em que meu pai começara a se refugiar na sombra. Devo ter herdado algum traço de sua perturbação neurótica, e é bem possível que tenha sido influenciado pelo receio inconsciente de estar condenado a um destino semelhante. Levei anos para me recuperar totalmente. E havia ocasiões em que me alegrava pensar que já cumprira mais da metade das minhas 3 vintenas e meia. Do caminho de casa, como eu costumava dizer, para tranquilizar. Mas agora que já fui muito além, verifico que desejo continuar vivendo. Então, vejam, de certa forma, nós estamos nos aproximando do final do ensaio. Né? E o que acontece? Depois que ele revisou, né, todas as questões que ele considera essenciais à sua vida familiar, né, e o seu próprio comportamento em relação a todas essas coisas, né, ele retoma, então, o espírito do início do ensaio. Né? Quer dizer, um ensaio que começa mostrando o que é Edmund Wilson aos 60, quem é este homem, né? Mostrando a sua melancolia, mostrando a sua nostalgia. Quer dizer, ele vai retomando, então, aquele início e mostrando que, na verdade, ele pode não gostar de certas coisas da vida moderna americana, né? Ele pode ser uma pessoa com dificuldades de adaptação, né? Mas a crise que ele viveu, né, aos 40 anos, né, o medo de ter de repetir na sua própria vida os problemas que o pai dele teve, tudo isso está efetivamente superado, né? E ele então diz um sim à vida, né? Ele verifica que ele efetivamente deseja continuar, né? Então, apesar de toda a melancolia, de toda a nostalgia, de toda a inadaptação que ele apresenta no início do ensaio, na verdade, o saldo de todas essas experiências que ele nos relatou, né, é positivo. Ele conseguiu vencer as dúvidas, as dificuldades, né, os medos, inclusive o próprio medo de ver se repetir na sua vida a doença paterna, que deve ter sido uma coisa terrível, né? Ele conseguiu superar tudo isso, então hoje ele pode afirmar que ele ama a vida, né, e está pronto para continuar vivendo. Vamos ler agora o trecho final do ensaio, né, que também é muito bonito, muito bem escrito, né, que é o último parágrafo. Começa na página 332 e vai até o final. Bem, ele escreve um ensaio, né? Aqueles que leram devem ter percebido, mas ele escreve um ensaio na velha casa da família, né, para onde ele se mudou. Né, e é exatamente ali onde ele está, nesse momento, né, terminando o ensaio. Pois a casa, de fato, parece estranha hoje em dia. E deve ter sido sempre muito fora do comum. Quando Washington Irving visitou, aos 20 anos de idade, esta região do país, Washington Irving é um grande escritor norte-americano. Visitou, aos 20 anos de idade, esta região do país, no verão de 1803. Ela toda era um ermo romântico, em que, no alto de Long Falls, hoje Carthage, o melhor local que pôde encontrar para se hospedar foi o que chamava de o Templo da Sujeira, de uma francesa baixinha e atarracada, de rosto sanguíneo, chapéu preto de lã enfiado na cabeça, cabelo encebado tanto quanto suas próprias roupas e sua pessoa. Ficamos muito contentes de poder dar o fora. Quer dizer, ele cita um trecho do Washington Irving, exatamente para tentar contextualizar um pouco, quer dizer, o que é o lugar onde ele mora hoje, onde a sua família sempre vive. É um lugar exatamente, realmente, afastado de tudo, né? Durante o ensaio, inclusive, ele mostra como as reformas, né, construção de estradas e tudo, quer dizer, essas reformas acabaram passando sempre ao largo da propriedade, né? Então a propriedade sempre permaneceu afastada de tudo. No entanto, há não muitas milhas dali, esta casa havia sido, ou estava sendo construída. É curioso imaginar, ao ler Irving, as excelentes proporções dela, suas elegantes janelas e portas, suas lareiras esculpidas e colunas ramificadas, cristalizando nas florestas que o viajante descreve. Ainda parece curioso encontrá-la aqui. Em certo sentido, sempre me pareceu extraviado. E estarei eu também, pergunto-me, extraviado? Serei eu também um caso fora do comum? Quando, por exemplo, percorro as páginas da revista Life, sinto que não pertenço ao país ali descrito, que nem sequer vivo nele. Estarei eu, então, em algum bolsão do passado? Não creio que necessariamente seja assim. É bem possível que aqui eu esteja no centro das coisas, já que o centro só pode estar na cabeça de alguém, e que meus sentimentos e ideias sejam partilhados por muitos. Então vejam, o ensaio fecha, né? O ensaio fecha com um Edmund Wilson que se reencontra. Né? Quer dizer, ele começa nostálgico, melancólico, repassa as questões que ele considera essenciais na vida da sua família, né? De alguma forma, um pouco da sua própria formação, um pouco de como ele enfrentou todas essas questões familiares, né? E termina, então, superando tudo isso. Né? Quer dizer, ele se questiona, sem dúvida. Quer dizer, será que eu sou... Se eu estou fora do tempo, quer dizer, eu vejo a revista Life, né? É a mesma coisa que você hoje pegasse a Veja na banca do jornal, folheasse e dissesse, bom, mas isso aqui não tem absolutamente nada a ver comigo. É o mesmo sentimento, né? Esse sentimento de profundo estranhamento. Né? Mas ao mesmo tempo ele percebe que é exatamente esse sentimento de estranhamento, é exatamente essa discordância em relação ao seu presente, o que faz dele um homem absolutamente livre, um homem dono de si mesmo, um homem consciente de si, dos seus problemas, né, e do que é a vida. É um homem que de fato alcançou a maturidade. Né. Mas percebam que ele sabe que se o centro dele, né, está na sua cabeça, como ele sugere, né, ele sabe que também o centro de tudo, né, está no passado. Ele tem a nítida percepção disso. Né? Não é à toa que ele se mudou para a velha casa familiar, né, e onde está circundado de centenas de lembranças, né? E é ali então, né, circundado pelo passado, que ele pode rememorar tudo, né, e pode então redescobrir a si mesmo e ter certeza das suas opções. É um ensaio sem dúvida alguma belíssimo e todas as vezes que eu releio esse ensaio, eu lembro muito de um verso, né, que Machado acabou utilizando no romance dele, que é o menino é o pai do homem, né, do Wordsworth. Né. E quando eu estava preparando essa aula, me lembrei do que o Joaquim Nabuco fala, né, no Minha Formação. Né. Ele tem um trecho em que ele fala sobre essa questão, quer dizer, como a resposta de todas as questões, né, está na infância, está na juventude, né, está no passado. O Nabuco diz assim, o traço todo da vida é para muitos um desenho de criança esquecido pelo homem, mas ao qual ele terá sempre que se cingir sem o saber. Quer dizer, mesmo que o homem não saiba, mesmo que ele não tenha esta consciência que o Edmund Wilson demonstra neste magnífico ensaio, ele está necessariamente preso à infância, né, à vida familiar, à juventude. O desenho de criança, o desenho da juventude, né, nós estamos sempre presos de alguma forma a tudo isso. Uma última coisa que eu queria dizer a vocês é que muitas vezes quando nós lemos um texto como este, né, um texto bem escrito, escrito com absoluta naturalidade e que coloca a história pessoal, o autor coloca a sua história pessoal, né, num patamar de importância que nem todas as vidas têm, né? Nós podemos ter a impressão errada de que a nossa vida não tem a mesma importância. E que, portanto, não haveria por que escrever sobre ela. Bem, o que eu quero é que vocês pensem exatamente o contrário. Todas as vidas são importantes. Quer dizer, e você pode, não me refiro a questões estilísticas, né? Mas um texto como esse pode ser escrito por qualquer pessoa. Por quê? Porque qualquer pessoa tem a sua história para contar. Tem a sua história pessoal, tem a sua história familiar. E tudo isso é igualmente importante. A questão é exatamente esta, quer dizer, conseguir descobrir essa importância, né? Quer dizer, perceber como esses elementos que nos moldaram podem ser descritos de uma maneira que produza interesse nos leitores, né? Bem, meus caros, essa foi a nossa aula de hoje sobre o ensaio do Edmund Wilson. Nós, como sempre, vamos fazer um rápido intervalo de uns 10 minutos. Mandem as suas perguntas para cursos@sedec.com.br e daqui 10 minutos, então, nós retornamos para responder as perguntas. Tá bem? Muito obrigado. Vamos, então, responder as perguntas. Bom, primeiro eu queria fazer uma explicação aqui sobre essa manifestação do Fabiano, no chat. Tá? Fabiano, eu quero dizer o seguinte a você, complementando o que eu disse na aula passada. Tá? Veja, a necessidade dos escritores lerem os clássicos, tá? Não pode ser um desestímulo para quem pretende escrever a sua obra hoje. E por que não pode ser? Porque, assim, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Perceba que, se para estimular os escritores contemporâneos, nós tivéssemos que aconselhar as pessoas que querem se tornar escritores, que querem escrever, né, a ler apenas os escritores contemporâneos, bom, então nós seríamos o quê? Nós seríamos pessoas completamente desmemoriadas, né, e estaríamos deixando de ler, né, aquilo que é realmente importante. Então perceba, uma coisa não tem absolutamente a ver com a outra. São duas coisas que estão desligadas. Eu recomendo que você... Há um ensaio do T.S. Eliot chamado Tradição e Talento Individual. Eu tenho aqui uma tradução antiga desse ensaio que foi publicada aqui no Brasil em 1989. E é uma edição muito bem feita, numa tradução ótima do Ivan Junqueira. E se você conseguir encontrar, eu recomendo que você leia. Foi publicado pela Arte Editora. Quer dizer, nem sei se essa editora ainda existe. Mas, de qualquer forma, se você ler este ensaio sobre a questão da tradição e do talento individual, você entenderá melhor o que eu estou dizendo. Não há como desvincular uma coisa da outra quando se trata, quando nós analisamos especificamente a produção de um determinado escritor. Quando um escritor escreve, mesmo que ele não queira, mesmo que ele repudie a tradição, o Eliot tem uma figura muito bonita nesse ensaio, que ele diz que os escritores que já morreram, né, os escritores clássicos, eles estão como que no ombro do escritor contemporâneo. Né? como que observando por cima do ombro do escritor aquilo que ele está escrevendo. Então perceba, nós não podemos, em nome de estimular escritores contemporâneos, nós não podemos, em nome disso, dizer a eles que eles devem, ou a todos os outros, a todas as outras pessoas que querem se tornar escritores, que eles simplesmente só leiam autores contemporâneos. Não há a menor lógica disso. Da mesma forma como não há incoerência entre o que eu digo, e a ementa do curso. Perceba que você aponta, me critica pelo fato de eu ter colocado na ementa do curso autores que são mais nossos contemporâneos, como Olavo de Carvalho, como Isaiah Berlin, como Claudio Magris. Mas veja, eu acho que você está se deixando levar um pouco pelo emocional. Se você prestar atenção, se você for ler esses autores, se você for perceber a importância desses autores nos dias de hoje, você verá que eles são autores que estão muito próximos dos clássicos. São autores que escrevem muito bem. São autores que têm ideias que sempre nos questionam, que nos fazem pensar sobre a realidade, que nos fazem pensar sobre a vida em geral. São autores reconhecidos, nos seus meios, o Claudio Magris e o Olavo, que ainda estão vivos, e o Berlin, que infelizmente já morreu. De maneira que são autores que, na verdade, foram escolhidos exatamente porque produzem ou produziram textos que estão eminentemente ligados à tradição, que estão eminentemente ligados aos clássicos, que aprenderam bem com os clássicos. E, por fim, eu queria lhe pedir um favor. Nunca parta do princípio de que, se eu respondi mal a sua pergunta, eu o fiz por uma questão de má índole, ou porque eu tenho algum tipo de má intenção. Absolutamente. Ao contrário, o meu ânimo é exatamente o oposto. O meu ânimo é de pretender ajudar todos vocês que se inscreveram no curso, e tentar, a partir da minha experiência, mostrar a vocês aquilo que eu considero que é o melhor. Agora, se vocês concordam ou não, se vocês vão seguir ou não, bom, mas aí é uma questão de índole pessoal de cada um. Mas o meu ânimo, a minha intenção, ela é sempre sincera e ela é sempre positiva. Bom, a segunda pergunta veio da Cristina. A Cristina fala sobre, ela conta que ela escreve um diário há muitos anos, e que ela se assustou com o que eu disse na aula sobre o Montaigne, porque ela diz que, se alguém fosse reler o que ela escreve no seu diário, as pessoas encontrariam ali momentos em que a verdade parece estar encoberta. Claro, por quê? Porque ela escreve e sem querer, de maneira inconsciente, muitas vezes ela acaba encobrindo partes da verdade. É perfeitamente compreensível a sua colocação, Cristina. Mas veja, nós precisamos pensar um pouquinho para frente. Precisamos ir avançar um passo a mais depois da escrita do seu diário. Vamos supor que você fosse publicar os seus diários em vida. Alguns escritores fizeram isso. O que você faria? você certamente procuraria revisá-los. Você procuraria, você releria, né? Tentaria fazer alguns acertos, na verdade. Quer dizer, então, você certamente tentaria rearranjar o texto de maneira a não encobrir a verdade. Perceba, o Montaigne, né, ele teve essa oportunidade. Né, a própria ilustração deste curso, no site do SEDET, é de uma página dos ensaios com anotações do Montaigne, mudanças que ele fez. E, no entanto, quer dizer, ele permaneceu, ele manteve, melhor dizendo, ele manteve aquele texto escorregadio, aquele texto que, de certa forma, é um terreno movediço, é um texto que muitas vezes dá a nítida impressão de que há ali incoerências. Então, eu percebo que nós precisamos fazer essa distinção, quer dizer, entre o que é um estilo consolidado de escrever, que é o caso do Montaigne, e aquilo que é a confecção de um diário que é escrito para um desabafo pessoal, diário, constante, e não com o objetivo de ser publicado. Então, são duas coisas um pouco diferentes. Tá muito bem? Bom, meus caros, essas foram as perguntas que chegaram. Amanhã, até o final da tarde, ou no máximo aí sexta-feira de manhã, o próximo ensaio já estará disponível para vocês na página do SEDET. Muito obrigado. Tenham uma boa noite, bom final de semana e até a próxima aula.